3144, a senhora identificação, chegada bom médio 1, desça, mantenha o nível 060. Flores, Salvador, boa tarde, essa é 3144, passo 190, a 150. São 3144, a senhora identificação, chegada bom médio 1, desça, mantenha o 060. Bom médio 1, 060, senhora 3144. Papapá, Charlie Tango Romeu, mantenha-se na escuta do controle sobre regras visuais. Informa ajuste na 02. Foi Salvador Azul 2788, bota de espera da 10 para. Azul 2788, autorizado a alinhar e manter o chão. Ali, mantenha na 10, Azul 2782. Nove 40, ciência. Ele é 141, no solo 29, direito, 21, 19. Seis. Soma justa na 02. Daniel Pérez, 9612. Cleo 226, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Reporta lá. Alessandro Romeu, consigo jogar o visual na rota? Gente. Decolagem autorizada, pista 90, 170 graus, 79. Está autorizada a decolagem azul 2788. Decolado aos 3-1, chame controle, frequência 1-2-0, décima 8, boa viagem. 208, azul 2788. Controle Salvador, azul 2788. Azul 2788, contato radar, saída MON, ONIG 170, sem restrições. 170, sem restrições, azul 2788. Zona 44, sem restrições, desça para 3 mil pés, ajuste na 092. 3 mil, sem restrições, na 092, está 3, zona 44. como é que é? Prossiga, como é que é? Como faz o centro HHV para acionamento de quanto? Autorizado, acionamento, chama o táxi. Controle Salvador, boa tarde, Senhor 63, no Cifre, informação Lima. 6315, a senhora identificação, chegada a mão, autorizado a descer até o nível 120. A mão, 120, o Senhor 63, no Cifre. É 3144, Voiduna. Duna, é 3144. Deixa o nome, é 315, Voiduna. Duna, é 315. Deixa o nome, é 315, tráfego 10 horas, 2 milhas, rumo sudoeste. Cruzando 080, subindo até o nível 105, é um Charlie 210. Direito, está voando Dona até 120, o Charlie 63 no cima. Charlie 226, chama a torre em 118, decimal 95. 895, grato. Prisão no 44, desça para 2000 país, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2000, informa estabilizado no X-Ray da 10, na 3144. Tendo baixado para lá. Vai para lá. Oscar, Mike Yankee, táxi autorizado, chame na Oscar para ingresso. Pode ligar para o Chama Mike Yankee. Claro, Chama 626, passar o Chama 326. Tá, Chama 226, posto autorizado, 5-0, 180 graus, 5-9, ajuste de altura, 5-0. Você vai falar para o Chama 626. Alfa Romeo Oscar, Mike Yankee, autorizado a alinhar e manter para o 7. Autorizado a alinhar e manter. Região 2063, Luna 5. Autorizado Frotias, o 2788. Azul 2788, controle. Prossiga, Azul 2788. Autorizado Frotia. Autorizado Frotia, 2788, obrigado. Região 2063, 15. Gente, acho que 6315, aguarde. É, senhor, então a intenção do senhor é decolar da presente com o Pronorte, é isso? Afirmativo, senhor, afirmativo. Aqui da cabeceira 17, com o Pronorte, sentido da 3. Autorizado, decolagem. Vento no 80 graus, 7 nós, o Papa Romeo, Oscar Mike. Oscar Mike, Bianca, autorizado por decolagem. Tunei 6226, para informação de tráfego. Um Oscar Mike Yankee, um Cicosta 76 à sua esquerda, decolando com um proa norte da pista auxiliar, não era interferir. 7622. Oscar Mike Yankee, decolado aos 4-0, chame o controle, 2-0-8. 2-0-8 pro Yankee, grato. Controle, Oscar Mike Yankee. Prossiga. Tá decolado nessa hora, tá cruzando 600 pés agora para Rio Pés. Vai fazer um sobrevoo na localidade Madre de Deus, Madre de Deus. Está acionado 0140. Gente, localidade Madre de Deus. Oscar Mike Yankee, mantém a escuta do controle, 1.000 pés, quando possível, seu chamado de pouso. Informa que vai somente realizar um sobrevoo na localidade Madre de Deus e está estimando uma duração de voo de aproximadamente uma hora, regresso para Salvador, ok? Gente, entendido, sobrevoo em Madre de Deus e retorno a Salvador no 741. Copiado, Oscar Mike Yankee. Aguarde frequência livre. Esquerda na proa 135, desça para 3.000 pés, informe estabilizado. Proa 135, desça estabilizado para 2.000 pés. 3.000 pés, aguarde 2.000. 3.000, gente, graças. Santa 3144, estabilizou? Agora, estabilizando, Santa 3144. Lote final, chame torre, frequência 1-9, decimal 95. 295, boa. Pode ver se tem a proa. Esquerda, proa 135. 35, vai ser 15. Uma milha e meia do NDCA. A gente foi autorizado, pistão 0, 170 graus, 79. Ajuste no 0, 1. 12 de pouso na Boa tarde, o Azul 4422, quem é da Lima? Azul 4422, acione identificação, desse mantenha 4 mil pés via chegada Bomé de Uno, altímetro no 012. Desce para 4 mil via Bomé de Uno. Confirma o ajuste? Ajuste no 0 ou no 2? No 0 ou no 2. Falas 4-5, livre direito, chance só 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, até 3-1-4-4, boa. Posso ficar mais aqui, controle? Ah, não, escuta, controle, prossigo. Anotado, retorno a Salvador 1741. Está passando agora de Salvador 13 milhas ao norte, frequência livre para alto, coordenação com os tráfegos locais. A gente vai também descer aqui no setor entre 1.000 e 500 pés na escuta do controle. O outro vai ter. Controle o azul 2728? Ah, sim. Tira 6315, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, central localizador, 6311. Prossiga azul 2788. Confirmando, tinha sido autorizada a Prodi Proti ou a Prodi Orixia? Proti. Ah, tá ok, tá, obrigado. Tá bom, no Proti, azul 2728. Salvador, boa tarde, 2008, formação Lima. O 2008, contato radar afastado de Salvador, 7 milhas sudoeste, foi na Prodi TAP, reporte para descida. TAP, já na ideia de descida, o 2008. Esse mantém nível 050, ajuste de altímetro 1012. 1092, 850, 2008. Sensor, localizador é chame torre, frequência 198, decimal 95. 395, 398. Oscar Mike Yank, controle. Está livre para alta coordenação, chame o controle de regresso. 305. 305, click for takeoff runway 10, wind 200 degrees with 6 knots. Na 6315, a parte final de 5 milhas. Tente, aguarde aí, pista livre. Pistão 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 2. Obrigado, CNM 63. 3805, airborne at 48, call departure 120.8, have a good flight. 3805, we raise the contact, I'll take off, climb to level 340 via Sambu 1 departure. Passos 2-2, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray. 2.000 autorizado, final ILS X-Ray. Passos 4-4-2-2. For training chances, 3-0-5 by heading laser, perfection. 315, solo 50, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 119, para a direita, 63. D788, controle. Prossiga 2788. Usa nível 160, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. 125.45, alterna 12685, azul 2788, pode. Oi. Papapá, Charlie Tango Romeo, controle. Ah, tu escuta, prossiga, Charlie Tango Romeo. Passado de Salvador, 55 milhas sudoeste, tem frequência livre para autocoordenação e informação de voo alerta com centro Recife na frequência 126.0 e alterna 128.8. Coordenação livre, com centro Recife, 126.0, 128.8, Charlie Tango Romeo. 208 para interceptar o localizador, curva direita para o 045, desse mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. 045, 2.000, atualizado o localizador da 208. Está estabilizado o azul 4422. Azul 4422, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895. Salvador, boa tarde, azul 4422. Nós estamos aguardando autorização para pouso. Na escuta. Autorizado pistão no zero, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 1. Vai ter contato, a mensagem foi pro azul 4422. 4422, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 1. Cliente, autorizado pouso, azul 4422. 3230, após a TR na final ali, mantenha no zero. Após a TR na final ali, mantenha no zero. 2230. Informa que cumpre o gradiente da água elétrica. Gente. Do 4422, solo 58, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Livre direita 209, 4422. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 80 graus com 5 nós. Decolagem, parceiro 2230. João 06, já passou a ilha de Vera Cruz? Guardião 06, mantenha-se em regra de voo visual 500 pés, são autorizados a ingressar no litoral sul de Salvador para retorno. Ajuste de altímetro na terminal agora 10111. Vitória 2230, decolado ao 59, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, um ótimo dia. Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, prossiga. HSA Delta Golf X-Ray, mantendo o nome 500 pés, lateral do Zona Cruz para a próxima de Salvador dos Corredores. Estacionado, claro, 2000. Gente, Kilo Romeo Oscar, mantenha-se em regras de voo visual no 1500 pés, ajuste na terminal no 0 no 1. Acione código transponder 0120 para regresso a Salvador, mantenha o corredor Vera Cruz. Após voo através de Paripe. 2-0-1-2-0, ajude o 0-1-8, o Papatango Kilo Romeo Oscar. Senhor, meu Oscar já efetuou a coordenação bilateral com o Guardião 06? Afirma que está estacionado a guarda na Gomes. Boa tarde, parceiro 2230. Tendo 2230, contato radar na decolagem, tubaria saída arbor 1 no nível 180. Está liberado na restrição vertical de 3 mil pés na saída. De saída, arbor 1 no 2230. Agora está sem contato bilateral com o Guardião. Gente, Guardião 06, controle. Já passou através do farol da barra? Gente, mantendo a altitude de 500 pés. Gente, pelo meu ósseo, o Guardião 06 está a 3 milhas para o farol da barra, mantendo 500 pés sobre o mar. Estabilizado LF, voo 2008. O 2008, complete final, chame Torre de Salvador, frequência 1-1-8, decimal 95. 18-15-14, 2008, boa tarde. 1-1-8, 95. 95, grato. Gol 2008, estabilizado. Boa tarde, Gol 2008, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 1. No 0 no 1, tem livre pouso no 0, Gol 2008. Que Oscar Mike Young, voe direto do Ceasa, altitude de 500 pés, altímetro 10 no 1 para regresso em Salvador. 008, solo 05, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 219, Olivar, gol 2008. Mike Yankee, reporte na vertical do Ceasa, visual com o campo. Yankee. Guardião 06, faça um cheque no equipamento, não recebo modo alfa nem altimetria. Irá ser escravo. Charlie 2230, vou direto a Lefa. Elefa, quando possível, plano direto. Conquista ideal é 254. Lua de coordenação inicialmente Elefa. Obrigado. Controle Oscar Mike Yankee, está passando a casa, já visual com o campo. Oscar Mike Yankee para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, Oscar Mike Yankee, graças. Para o que eu vou lançar? Eu não sei, eu não sei, eu sei. Tá, só, tá. Eu não sei, eu não sei, eu não. Ainda negativo a informação do modo alfa e a altimetria, modo Charlie. Reporte-nos através do parque de Pituaçu. É, deixa eu ver Pituaçu e reportar a manutenção ao Guardião Vermelho. Entendi. Passando R-Maro, Oscar Mike Yankee. Mike Yankee, autorizado pistão no 7, vento 1880 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 1. Autorizado agora pousão no 7, Oscar Mike Yankee. Tomei agora informação apenas do modo alfa, sem altimetria. 7, grato 06. Tio Romeo Oscar para ingresso no circuito de tráfego, chame do Rio Salvador, frequência 198, decimal 95. 2895, grato. Controle Guardião 06, através de Pituaçu, transfere. Guardião 06, chame do Rio Salvador, frequência 198, decimal 95, para ingresso no circuito de tráfego. Ciente, ainda só o modo alfa aí do transporte? Apareceu duas vezes a informação de altimetria, porém ainda está intermitente. Gente, muito grato. Transfere o Guardião 06. Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Passou pessoa sua, a intenção é o Graé. Gente da presente segue direto para o Graé, reporte curto final com o Guardião 06. Vai chamar o 06. Zero controle. Prossiga 3-0. Foi direto Vitória da Conquista. Conquista na prova, obrigado pela coordenação, senhorita. Maquinha que falou Zuno 1 no livre táxi, parte 4, frequência livre estacionar. Yes. 560, boa tarde, gente da Lima. Então, 3560, senhora identificação, desde que mantenha nível 050 na proa de Bomed, para interceptar via chegada Bomed 1, ajuste de altímetro no 0 no 1. 1 no 0 no 1, e 5000 Bomed, poderia aceitar me dar presente? Até a proa de Bomed, então 3560. 3560, sim. Controle Salvador, boa tarde, Conchalé 6326, transfere nível de voo 170. Chalé 6326, contato radar afastado de Salvador, 60 milhas, sudoeste. Vetoração radar para sequenciamento por via direita na proa 040, reporte para descida. Direita 040, já está no ideal de descida. Chalé 6326. Chalé 6326, desça e mantenha altitude de 4 mil pés. Altímetro 1091, número 1 na aproximação, velocidade a critério. Show de bola, número 1 na aproximação, 1011 no altímetro, desce para 2000, vai reportar estabilizado. Oxalé, 6326, obrigado. Vento 220 graus com 4 nós, altímetro no 09, reporte controlado no GRE. Gente, vai chamar no solo, tá visual com a aeronave 997, o Guardião 06, não interfere. Carpouso autorizado na 17, vento 230 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 1. Sim, para 17, tá. Guardião 06, solo ao Zuno 4, frequência livre. Estimação, redução de velocidade para 2309. 2309. Aqui, só por gentileza, a posição do tráfego número 1. Posição de 3 horas, umas 5 milhas, mesmo rumo, Airbus 319, cruzando o 120 em descida. Gente, 3560. Tá 3560, voe ITAP. Voando ITAP, 3560. Telemia 326, desça para 2000 pés, nessa proa está autorizada a interceptar o localizador. 2000, nessa proa, intercepta e reporte estabilizado o Chaler 6326, obrigado. Controle e Salvador, vai que passa a serra, boa tarde. Eco Papa Serra, contato radar afastado de Salvador, 67 milhas sudoeste de Salvador. Buena Pro de TAP para interceptar a chegada Bom Médio 1, reporte para descida. Papa Serra, Ponte Real, poderia confirmar a proa? ITAP? ITAP, afirmativo, Índia Tango Alfa Papá, autorizado nível 060, ajuste de altímetro 1011. 060, 9011, Pro de TAP, Eco Papa Serra. Desça para 3.000 pés, liberado da restrição vertical do nível 050 no fixo ITAP. Liberado a restrição, descendo a 3.000 pés, está 3.560. Reduziu aqui para 310. Entendi. Paredo 2230, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-1288, Passaredo, 2230, pô. Boa tarde, 964. Boa 964, acena identificação, desse mantém a nível 070, via chegada para o médio 1, ajuste de altímetro 1091. Identificou 7000, bom médio 1, 091, bom 964. Você é com a máxima velocidade que consegue manter na descida? Sim. Qual a máxima velocidade que consegue manter na descida? Vai, senhora. 200? Cada 200. Mantenha a prova de e desse mantém nível 060. Na prova, senhora. Mantenha a proa de Bom Médio, Eco Papa Serra. Bravo, Oscar, Mike, Eco Delta. Já tinha dado ITAP anterior aí. Obrigado. Autorizado, chamar o táxi. Correção, TAM 3560, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, informe estabilizado. 2000, reporte estabilizado ILS, X-Ray, TAM 3560. sua, boa tarde, Azul 2714, ponte de espera, Bruno. Azul 2714, a linha decola da 10, vento variável com 3 nós. A linha decola. Bona 964, voe Itap. Voe Itap, 964. Tenha 6326 estabilizado. Tenha 6326, completo final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, muito obrigado, tenha um excelente dia. O Oxalé 6326. Composto. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde. Oxalé 6326, estabilizado. Tarde, Oxalé 6326, continua a aproximação, vai de pista livre. Não. Salvador, boa tarde, Gono 885, informação MAC, está livrando nível 240. Gono 885, acione identificação, curva esquerda na Projeto Lagoinhas para interceptar a via chegada Bonf. Desça e mantenha nível 080, ajuste de altímetro no 091. Gente, esquerda Lagoinha, descendo para o 080, com 1011, Gono 885. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 80 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 09. Gente, livre pouso, Oxalé 6326. Do 2714, decolado aos 23, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, o Azul 2714 decolou na Momo. Azul 2714, contato radar, suba via saída Momo, nível 160. Via Momo, sobe 160. Azul 2714, liberado da restrição vertical de 3 mil pés na saída. Paciente, 2714. Bono 964, desse mantenha nível 100. Uma centena, 964. Bono 964, motivo da restrição de nível é devido a tráfego, posição de 2 horas, 1 a 2 milhas, rumo norte, com um Bravo Eco 9 Lima, cruzando 090 em descida. Certo, 964. Localizador e avistando, já 3560. A 3560, complete final, chame Torre de Salvador, frequência 198, decimal 95. 2195, obrigado e até amanhã. Papapá Eco, Papa Serra, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite a magnética de Simbra 090. Esquerda, esquerda, direita, esquerda 360, senhora. Magnética, poderia confirmar Simbra? Curva esquerda, proa 360, limite magnética de Simbra 090. 090, limitado a magnética de sempre 090. 0964, desse mantenha nível 090. 090, 0960. 560. 6326, solo 25, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 1219, quebrando aqui à direita, o Xavier 6326. Obrigado, boa tarde. Até o 090. 1964, desse mantenha nível 080. 080, 964. Controle o 2794, poderia voar a TAB para evitar uma formação?